momento, 160 graus, 119. Gente, aguardando que você vai regressar, 356. Frequência livre. Quilo Serra Lima, confirmando pátio 5. À direita, ao estacionar, frequência livre. Decolou na sua escuta. Suba 200, saída Momo, vigilância 5486. Saída Momo, subindo 200, curva esquerda. Frequência livre, Charlie Alfa Tango. Fabiante 6723, pronto para cópia? 23, se escuta para cópia. Autorizado, Salvador Fortaleza, via UP Zulu 19, New de voo 330. Saída Momo, código Froti. Decoda 10, com primeira curva à esquerda. Transponder 5577. E o controle, Salvador 120, decimal 8. Fortaleza 330, Momo, código Froti. UP Zulu 19, aerovia. Decoda 10, curva à esquerda após. 5577, transponder 208, controle 6723. Teste confirmando, transponder 5577, correto, chame pronto no 04, web 6723. Para pronto, 04, 6723, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, trip 5240, final ILS estabilizado. O trip 5240, muito boa tarde. O número 2 na aproximação, continue, aguarde pista livre. Ah, só escuta. Voo no 600, desça para 2.000 pés. Autorizado LS, ajuste de altímetro no 019, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado, ajuste no 019, reporte estabilizado. Voo no 600. Três cinco meia meia, sala 55, direita, 219. 219, eu sou 3566. Solo Salvador, eu sou 3166, eu sou 5. 3566, autorizado Alfa, chama aí, Juliette. Alfa, chamarante da Juliette, são 3566. Passando de Cola do Mundo Plata, tá já na linha do litoral, 510, pra Salvador. Sim, tinha o Ponte Pituaçu. Só 219-5240. Boa tarde, livrou na Delta 5240. Trip 5240, atualizado, cruza Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, sinalizador. Próxima, está 3566. 3566, atualizado, Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, está 3566. Só meia dúzia também. 10-6. Adoro, o papão da Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, prossiga. Positivo, passou, passou, mantém linha do litoral 510 para pouso. Prossegue para que pátio? Pátio da DCA. O senhor prossegue direto? Positivo, pode ser. Ok, então dá presente, agiliza o cruzamento da final da 1-0, prosseguindo direto para o pátio da EBTA, pátio 5, Charlie Alfa Tango. Positivo, direto, Alfa Tango. Vai TG 060, pode prosseguir na descida? Para 2.000 pés, ajuste 1-0 no 9, reposto estabilizado. 2.000 pés, 1.019, está mais estabilizado. Gol no 9, 2-4. Autorização Aracaju, 230, acende da X-Ray. Copa, eu com o noticiário mesmo. Tá, pronto, copa. Autorizado, Salvador Aracaju, nível de voo 230, saída Puca, Jamo, pós-Jamo direto. Decola pista 10 com primeira curva à esquerda. Transponder 5001 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 230, conforme a rota do plano, saída Puca, Jamo, decolando da 10, curva à esquerda. 5001 no transponder, 208 o controle, bom no 806. Gente, a saída é Puca, Jamo, após direto. Puca, Jamo, após direto, bom no 806. 322, informação X-Ray, desce para 10. No 328, desce até o 050, chegada a Mari, identifique. 050, na Mari, identificado, gol 328. Estabilizou o gol, 1600. Salvador para Grupo Zulu, Manati, rota direta, 1 no mil pés, decola 1 no 7, primeira curva direita, ingressando no corredor Axé, transponde 0125 e controle Salvador 120, decimal 8. Axé 00, chame Torre 118, decimal 612. 18612, 600. De torre 118, decimal 62, ajuste no 099. Torre Salvador, muito boa tarde, gol no 600, estabilizado, baixado, gravado. 600, já avistado, continua, livre pouso, pista 10, ventou 180 graus, 10 nós. Tente, livre pouso, gol no 600. 300, 3, 4, 3. Motor de Salvador, boa tarde, gol 1697. No 697, boa tarde, identifique, desça para 4000 pés, ajuste 10. 19, chegada a bom. Chegada a bom, descendo para 4000 pés, 1019. No 697. Controle Salvador, boa tarde, até 3144. Controle Salvador, boa tarde, até 3144, 1935. Controle Salvador, está 3144. 3144. Identifique, desça ao 060, chegada Mari. 060, Mari, vem. Conta 3144, tem ciência da informação, X-Ray. Zulu, Charlie, Mike, prossiga. 74 a bordo, 4 horas e 10, antena Confins. Cruzado táxi para direita via Índia, Alfa, ponto de ferro, pista 10, torre, 118, edição 62, ajuste no 019, azul 4089. Índia Alfa, ponto de ferro 186, azul 4089, obrigado. Limex Rei, identifique, está sob vigilância. Diário ideal de descida? Gente, mas tem condições de descer pro 060 para separação de tráfego? Então desça, 1 no 60. Gente, Zulu, Charlie Mike aguardando contato radar. Charlie Mike, forme na rotatória do CIA, Zulu Charlie Mike. Tá vindo pra Salvador, senhor? O senhor vem pra Salvador, pra Pouso de Salvador ou sobrevoe após Candeias? O Saulo 06, agora com o Saulo 1219. 219, tá ligado? Avespaço passando, espera. Boa tarde, gol no 600, devo abrir. 600, utilizado Alfa, chamamento Juliette. Alfa, chamamento a Juliette, gol no 600. 5486, vou ir na proa de Lençóis. Demativo, boa tarde, passando já a mil pés, baixada e travada. Boa tarde, 924, quantos na aproximação, atento a aves na final do 10, já tem livre pouso, vento, 170 graus, 10 nós, gol 1924. Ok, centro dos pássaros, livre pouso, 10, gol 1924. Isso aí, bom dia, azul 4089, pode estar dando 10, visual com o gol na final. Livre cortada. Tem um ponto para aguardando. 89. Baixa, inteligível. Parece alto e claro. Tô ótimo na tráfego informar, frequência livre até regresso. Trip 5486, chame o centro Recife. Uno 25 decimal 45, alterne 1-2685. 2545, obrigado. Ah. Interceptor ouvir após utilizado conforme rota. Recorda a pista 1-0 com o primeiro curva esquerda. Transponde 5002 e o controle salvador 1-20 decimal 8. Caso 4089, a linha mantém, pistão 10. A linha mantém, 4089. 90, ok. No 9, reporte estabilizado no 328. 2000, reportado estabilizado, 328. Da Juliette, gol 600. 600, autorizado, Juliette, portão 09. Juliette, 09, gol 600. Gol 1924, solo 09, livre à direita, livre a 1219. 219, boa. Azul 4089, vento 170 graus, 10 nós. Livre decolagem, pistão 10. A linha decola pistão 10 do 4089. Pelo 924, prossiga via Alfa, chamando a Juliette. Alfa, entre a Juliette. 3144. Para 3000 pés, 3144, ajuste no 019. 3109, 3144. Controle autoriza a approach Duna para 1697. Negativo, é o número 2, 1697. Sente, nós estamos um pouquinho à esquerda devido às formações. Sente, reduza para 1809, 1709, 1697. Reduzindo 170 nós, 69. Boa tarde. Controle Boa Azul 4089, Nadael, cruzando 1400. 97 atingindo 4000 pés. Gente, no 1097, mantenha 4000. Azul 4089, suba 360, saída da Elva e para de Leda. 360, direto Leda da presente, Azul 4089. Manda prosseguir na descida, Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima X-Ray, desça para 4000 pés, ajuste 1019. 4019, Oscar Lima X-Ray. É 3144, retorno para sequenciamento, curva à esquerda, proa 020 limitado pelo curso localizador, reduza para 200 nós. Está em redução, esquerda 020, limite ao lock da 3144. 697, mantenha proa 200 à esquerda sob vetor, limitado localizador. Pro 200, limitado localizador, mantendo 4000 pés no 697. 697, prossiga até 2000, ajuste no 019. 2000 com 2019, no 697. 10 nós, chame fora do solo, Mike Eco Delta. 18, chame torre, 118, decimal meia dúzia. 18,6, até daqui a pouco. Boa tarde, voo no 328. Voo no 328, continue a aproximação, some no externo. Chama lá. Sente. 3144, reduza para 1180 nós, desça para 2010. 2109, 3144. Voo no 697, esquerda, proa 130, reporte estabilizado. Proa 130, reporte estabilizado, no 697. Direita, proa 070, reporte estabilizado. 070, já chamará a salva, o 3144. Taxi Web 6723, 1968 a bordo, 320 Recife. Da táxi à sua direita via Índia Alfa, um ponto de espera, torre 1118, edição 62, ajuste no 019, WebJet 6723. Índia Alfa 18619, 6723, obrigado. O 328, chame torre 1118, edição 62. 328, passando externo. Bono 328, livre pouso no zero, vento 180 graus, 9 nós. Livre pouso no zero, Bono 328. Chame torre, 118, decimal meia dúzia. 18, meia dúzia, meia dúzia. Controle, o papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, suba 500. Autoriza a mesma coisa, Manati. Estimativo, 1000 pés, direto Manati, Mike Eco Delta. Delta. 3144, torre 1118, decimal meia dúzia. Torre 286, tá 3144, uma boa. Salvador, boa tarde, gol 1697. 697, boa, número 2, continua, aguarda, pista livre. 697. Salvador, boa tarde, está 3144, estabilizado, sinal de acidente, bom. 3144, boa, número 3, continua, aguarda, autorização de pouso, repasse no externo. No 328, sala 18, livra à direita, livra, chama 1219. Livra à direita, chama 1219, gol no 328. Gol no 697, vento 180 graus, 10 nós, livre pouso 10, segue o trem. No 697, baixar travado. Gol 1328, segurou na sua escuta. Gol 328, autorizado, prosseguir via Alfa, chamante a Juliette. Chama via chamante a Juliette. Afirmo, chamante a Juliette, gol 328. Venha 320, identifique e desça para o 050, chegada Mari. Identificou, descendo ao 050 na Mari, 6320. Lulu Charlie Mike, chame torre 118, decimal meia dúzia. Boa noite, meia. 108, Lulu Charlie Mike, rotatória. Papá Romeu Zulu, Charlie Mike, ciente, prossegue na proa da rotatória, onde intercepta a final da 1-7. Chame 3 milhas fora, 3 milhas fora. Debatido. Chamar a rotatória, 3 milhas fora, Mike. Passou externo, 3-1-4-4. Copiado, TAM, continue, aguarde pista livre, confirma o trem. Baixado e travado, aguardando pista livre. No 697, solo 20, livre à direita, ao livrar, chama 1219. 219, igual 697. Salvador, gol 697, levou ponto trote na sexta. Gol no 697, três ataques via Alfa, chamante a Juliette. Alfa, reportarante da Juliette, gol 697.